Começa agora, Bocadinhas. Bocadinhas. Bocadinhas. Olá, olá, você aí do Brasil. E eu falo isso porque você tá no Brasil, eu não. Eu tô na rua e eu estou nas ruas de Buenos Aires pro que está sendo o primeiro Bocadinhas on the road de todos os tempos. Buenas tardes. Eu ainda tenho como missão que alguém responda meu buenas tardes. E hoje a gente tá numa escalação diferente aqui, porque eu não vou ter meu companheiro Marcelo, que tá lá em São Paulo, dando duro, trabalhando, pra botar o pão na mesa. E eu, como sou um vagabundo original, estou aqui em Buenos Aires, acompanhado dos meus amigos Orochinho. E o Pablito também. Salve, Pablito. Oi! E hoje vai ser um episódio diferente, porque eu faz tempo que quero fazer isso, de sair na rua pra gravar um episódio, tipo, no mundo real mesmo, pra encarar as nuances da vida em sociedade, as nuances da vida humana e da vida humana estrangeira. Né, Pedrinho? Fala aí. Claro, claro, com certeza. Estamos aqui nas ruas de Buenos Aires. Eu já tô com meu charutão na boca, porque eu sou um gurizão desse, eu gosto de uma nicotina no meu sangue fluindo. É, Lucas, faz quantos episódios que o Marcelão aí tá fora do Bocadinhas? Eu acho que o pessoal vai começar a desconfiar que ele foi assassinado, que ele é um cara desses, né? Não. Não é sempre que o Marcelo consegue participar, às vezes ele mete um atestado aí, mas ele... quase sempre ele tá. É só às vezes que não, né? Hoje é um episódio excepcional aí, que infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente. Eu acho que é interessante a gente aproveitar essa oportunidade de fazer um episódio diferente. E falando em fazer coisa diferente, a gente chegou anteontem aqui em Buenos Aires. Estamos dando uma passeada aqui, a gente está fazendo tudo a pé. Tudo que tem para ser feito a gente está fazendo a pé. A gente está aqui no bairro de Palermo. Um bairro agradável, sem muita violência, sem muita... facada em lebuchito. É, então, a gente fica um pouco apreensivo, né? Porque ontem a gente tava andando pelas ruas altas horas da noite, né? Porque nós somos rapazes destemidos de São Paulo. E, enfim, a gente tá aqui na Argentina porque a gente vai, pra Ushuaia, que é literalmente o cu do planeta. Tipo assim, provavelmente a última cidade antes da borda da Terra plana, né? Antes daquela... paredona de gelo, e a gente vai ter que tomar muito cuidado pra não cair do planeta por acidente lá. Se a gente sobreviver, a gente volta num próximo Bocadinhas pra falar pra vocês se a Terra é ou não plana. A gente vai falar pra vocês como é que foi lá na borda da Terra, na borda gélida terrestre. Vamos avaliar também como é que seria uma masturbação gélida, uma punheta gélida. Sim, a gente vai fazer esse estudo, porque o Pedro fez a indagação hoje mais cedo de se é possível ter um pau duro em temperaturas extremamente baixas. Tipo assim, se a gente conseguiria deixar o pênis rígido na neve. E indago mais, se o pênis é possível que ele fique gelado enquanto tá duro. Porque assim, o pau quando tá duro é porque tá cheio de sangue, né? E sangue quente. Sangue quente. Então assim, eu queria saber se tem como deixar o sangue gelado dentro do pau, igual o pau de lagartixa mesmo. De reptis. É, pau de lagartixa deve ser um pau gelado, né? Pau de reptiliano costuma ser gelado. A Rainha Elizabeth, antes de morrer, o pessoal falou que ela ainda estava viva no hospital e tinha buceta gelada, porque sangue de reptiliano é gelado. Ah, ela é um dos primeiros casos de buceta gélida, né, registrado no ser humano. O marido dela ficava todo dia indagado, porra, não sei se tá úmido ou se tá molhado, cara, igual roupa no varal. E não sabia se tava agradando a dona Elizabeth, Betinha, né, como os caras chamavam ela lá na gringa. Então esse cara passou a vida dele inteira com esse tormento na cabeça, né? Neurose. Mano, assim, tipo, querendo ou não, você pode ser o cara mais patriarcal, machista que seja, você se sente com orgulho ferido se você não... não consegue fazer uma mulher chegar lá. Ou se, mano, se sua mulher não fica nem úmida, tá ligado? Aí o cara não sabia que a mulher dele era um réptil também, né? Não tinha como, tipo, esconder isso dele. Até porque esse tipo de coisa não vem, né? Como se viesse escrito numa etiqueta, né? Igual uma fruta que você vai comprar no sacolão e tá escrito lá, mamão, eu sou um mamão. E aí, tem isso aí, ó. Cara, Buenos Aires é um lugar bem gostoso, assim. E uma coisa que eu reparei daqui, é que o racismo... Tô brincando. Não existe racismo aqui, cara. Tipo assim, as pessoas são muito mente aberta. Você pega na mão do seu amigo, as pessoas já estão te olhando feio. Tá certo, né? Deus não gosta de gay, por que argentino vai gostar? Então, Deus é argentino, afinal, eles dizem. Se Deus é argentino, não gostaríamos de menino com menino. É o lema dos caras. de Dios es argentino, no gostai de menino com menina. Não, mas a gente não tá aqui pra fomentar rivalidade com o argentino, não. Não, mesmo porque... Apesar de que, né... Mesmo porque todos os argentinos trataram a gente super bem, tirando quando a gente tenta conversar à toa na rua, o pessoal não gosta muito disso, é tipo curitibano, não quer dar boa tarde à toa e também não tá errado. Vai ficar conversando à toa com as pessoas na rua, não vai sabe... Vai dar mole pro azar. É, vai dar mole pra brasileiro. Brasileiro, quando tu vê, é pickpocket, meu filho. Pickpocket, filho, mãos leves. As mãos são leves. E assim, a Argentina foi tricampeã do mundo, né? Se igualou ao Pelé. É. Sozinho, ganhou 3. Mas assim, agora que o Messi tá indo embora, tá aposentando... Indo embora do plano mortal. É, tem isso, o avião do Messi bateu junto com o Suárez dentro. O editor vai estar podendo cortar essa parte aí, se eles realmente bateram. É, mas é um trágico acidente aí que aconteceu com os caras. E infelizmente a gente vai parar em três Copas do Mundo e vai parar por aí mesmo. Quantas cagadas você já deu aqui na Argentina, cagadas internacionais? Cara, uma por dia, três. Três, eu dei duas. Não sei porquê, tô meio tímido, de cozinho tímido. Eu também. Eu normalmente eu sou uma pessoa que vai no banheiro mais de uma vez ao dia, sim. É que eu não sei se a gente tá muito ocupado. É, tem isso também, lance de ser mais frio. Acho que dá uma intimidada no botico. É. Cocôzinho, quando tá gelado, ainda vai dentro da toca. E também, mano, eu acho que a gente tá comendo pouco. A gente tá comendo no almoço e na janta. É, só. Duas refeições e olha lá. O Renato Cariani não pode nem sonhar em ouvir um negócio desse aqui, senão ele vai vir buscar nós. Renato Cariani, estamos catabolizando nossa massa muscular. E agora a gente está indo num lugar aqui que é um estabelecimento de sobremesas, né? De doces e guloseimas, onde o tema é pênis e buceta. Pênis e buceta são coisas muito polêmicas aqui na Argentina também. O pessoal também gosta de colocar o pênis na buceta. É... E sem proteção, né? Sim, você pode ver que aqui, se você vier na Argentina... Tá cheio de criança, porque os caras estão fodendo no pelo pra caralho. Muita criança, cada família carrega 3, 4 ninhos, que eles chamam. É, e assim, não tem outro jeito de fazer ninhos que não seja transando, né? A não ser que pelo menos não que eu saiba. A não ser que seja reptiliano, que aí uma ninhada só você já bota 4, 5 ovos. Mas não tá escrito na cara quem é reptiliano e quem não é, né? Todo mundo parece ser humano. É muito confuso, é o que eu falei, é muito confuso. Não dá pra saber. Às vezes o diagnóstico leva uma vida inteira. Que nem o Príncipe Charles. Príncipe Charles demorou muito para descobrir que sua mãe, Elizabeth, possuía rabo de cauda de macaco. Rabo de cauda de reptil. E você pode ver que a gente... Primeiro episódio sem maconha aqui do Bocadinhas. Brincadeira. Brincadeira. Hoje a gente está com um mesclado. Não é só maconha, tem também vestígios de crack. Inclusive vendem muita maconha aqui na Argentina, né? Muita maconha. Pessoal... Os brasileiros que encontram a gente assim falam, quer comprar maconha? É, ou assim, tá praticamente legalizado aqui, ou é tipo São Paulo, né? Mas acho que rola uma vista grossa, mais grossa que no Brasil aqui. Ah. Tipo assim, não pode, hein, mas ó. Não pode, mas é que tipo o WinRAR, a licença do WinRAR, tá ligado? Você tem que pagar o WinRAR, hein? Acho que assim, o verde tá chegando, rapaziada. Pra quem votou no Lula aí esperando o verde. Já tá chegando nos nossos irmãos, já chegando aqui. Como é que é o nome do cara? Hernández? Hernández, presidente. Então aqui você faz o H, né? Quando você... Faz o H! Estamos chegando na loja do pau e buceta. E você que tá aí, indo pro seu trabalho, voltando da escola, voltando do trabalho, ou na academia, vai se sentindo como se você estivesse nas ruas de Buenos Aires. Buenas tardes, olá. E eu vou fazendo minha amizade aqui, porque eu não devo nada pra ninguém. Mano, você vê comigo, os caras te dão buenas tardes, né? É, então, ele já sentiu que ele ia ser entrevistado já. Quer dar uma palavrinha? Olá! Achei que ia pedir uma palavrinha. Virei de tosco. Chamou uma pessoa e perguntar como é que tá lá. Olá, como é que tá lá? Olá, pergunta pra ele. Não, essa daí é uma senhora, já tá com a vida resolvida já, não tem que ficar aguentando perrecagem de moleque na rua. Mas essa aqui ia ficar confusa. Como é que tá lá? Pero que sim, pero que não? Pero, não lo sé, pero que... Arro que... Ah, e a gente tá... Pô, eu vim pra... Primeira vez que eu venho, de fato, pra um país na América Latina, sim, sem ser a vez que eu passei uma noite na Colômbia. Eu fui pra Punta Cana, na verdade, né? Mas eu fiquei num resort lá, que eu tava cheio de brasileiro, então eu nem tive muito contato direto com... pessoas que falam a língua espanhola, né? E com exceção da vez que eu fui pra Espanha, que eu fiquei completamente confuso também, essa é a minha primeira experiência, de fato, vivendo o espanhol, tá ligado? E eu tô deitando, mano. Não, estamos mandando muito bem aqui no nosso espanhol, o pessoal tá entendendo a gente com um pouco de dificuldade, mas tá. Ó, pra você que já veio em Buenos Aires, estamos passando agora na frente do Don Julio, restaurante famoso aqui em Buenos Aires, restaurante do filho bastardo da Paola Carrossel, que ela fez traindo o marido. E ela traiu o marido, hein? Essa gosta de um pau de outros caras, que não seja o cônjuge dela. Brincadeiras à parte, hehe, vamos seguindo aqui a nossa viagem. Quando fala hehe, você cancela tudo que você falou nos últimos 2 minutos. Então fica suave aí, rapaziada. Tudo brincadeira. Então, a gente tá desenrolando no espanhol aqui, porque é uma língua que eu me sinto bem inseguro pra falar, porque eu não sei falar essa porra, né? Só que, cara, a gente tá aqui há 3 dias e nosso espanhol já evoluiu e tá numa crescente exponencial, assim, a gente não sabe onde vai parar isso. Estamos caminhando pra uma fluência absoluta. Mano, cada vez vai ficando mais fácil aprender, porque a gente tá acostumando com o jeitinho de falar dos espanhóis, eles falam, tudo é a carniceria de Don Julio, ele é cacetita de minha madre, é muito grossa. E basicamente o que a gente tá fazendo agora é falando em português absoluto com sotaque espanhol. Como você disse, uma cosita que fala mais ou menos assim, de jeito, o caminhão está à minha esquerda agora, não sei se pode me ouvir bem, mas não sei se me importo. Ah, o jeito que essa moça me olhou aqui, eu acho que a gente vai namorar. Eu acho que a gente tem que fazer alguém falar, nem que seja só um... Vamos. Vamos fazer isso com certeza. Daqui a pouco vai começar o quadro em entrevistas. As meninas aqui em Buenos Aires são muito bonitas, cara. Tipo, eu não sei se é porque eu tô rodeado de 2 homens, a gente acaba ficando um pouco longe da punheta, né? A gente acaba fazendo muitas atividades durante o dia, não tem tempo pra olhar pra si. E aí os hormônios começam a ficar mais à flor da pele, mas aqui las chicas son muy guapas. Não, eu posso confirmar a informação, né? Porque estou em período de antidepressivos, perdi toda a minha libido e ainda assim, pero que mocitas son muy bonititas. O bagulho tá passando por cima da sua falta de libido. A Argentina tá repondo sua libido, mano. não minha libido, mas assim, minha apreciação por olhar o rosto bonito. O pessoal aqui é bonito. Aliás, as mulheres aqui são bonitas, os caras são meio estranhos. É, os caras são meio paia, mas... Todos os caras aqui parecem comigo, só que assim, falando espanhol, tá ligado? Estranho. Isso aí é meio doideira. E aqui o pessoal não recolhe cocô de cachorro, mano. O Pedro, com 10 segundos de gameplay em Buenos Aires, ele pisou na bosta, mas de um jeito que o bagulho chegou a querer perfurar os poros do pé dele, assim, de tênis Air Max, tá ligado? Subiu todas as camadas da mola do Air Max e começou a entrar no pé dele. Tá? Ele preferiu comprar outro tênis do que tomar qualquer atitude no sentido de resolver essa porra aí. É, eu fiquei 4 centímetros mais alto, né? Cheguei ali no 1,75, mas não valeu a pena porque eu fiquei fedendo bosta. Então assim, a gente tem que tomar escolhas na vida, né? Hoje a gente tem uma altura decente, mas vai ter que feder bosta de cachorro. Você troca ganhar 4 centímetros de altura. Ficou com... Como é que chama? Um calço de bosta. Botaram um calço de bosta. Olá, piroca. Aí, ó, chegamos aqui no restaurante de pique, pau e buceta. Dá pra entrar ali dentro? Não tem mesa. Ah, a gente espera. Vamos esperar. Perdão. Ó, os caras já estão falando de mim aqui já. Eu conheço o cara de quem tá falando de mim. Bom, a gente chegou aqui no restaurante de buceta e pau e... Aqui as pessoas vão gostar de ser entrevistadas, elas estão comendo pau, mano. Elas estão online pra safadeza aqui, né? É. Tipo, o cara que tá... Todo mundo que eu tô olhando aqui tá com pau na boca. Ah, permisso. Queres participar de uma entrevista? É um podcast. Estamos aqui no restaurante onde o pessoal... Puntita. La Puntita, onde o pessoal tem churros em formato de pênis. Como é que chama esse? Como se chama o docito? La Puntita. La Puntita? La Puntita, sim. La Puntita, o nome de esto é La Puntita. Sim, sim. Tienes apenas pênis ou tienes vagina também? Também há vaginas, sim. Há de las dos, mas, bueno, nosotras elegimos pênis, sim. Sim. Heterossexuales. Exatamente. Tienes culo? ¿Es culo que hablas o no? Anos. Anos. De dos maneras. O sea, venden lo que es pene y venden lo que es vagina. Sí. Solo esto. Sí. Tenés bebidas, que es café o milkshake. Claro, o milkshake. No venden semen aquí. No semen. No, solo cerveza. ¿Tu primera vez aquí? Sí. ¿Tú eres mora en Buenos Aires? Sí, de Buenos Aires, las dos. Esta cola, okay. Cerro, rua. Calle. Es muy famosa aquí en Buenos Aires. Sí, esta sí. La vida nocturna aquí es muy... es muy movida, sí, todo el tiempo. Hay un montón de gente, es muy, sí, muy transitada. Gracias por tu atención. Ay, bueno, muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Muy amable. Aí, ó, conseguimos um papo com duas moças super simpáticas aqui, tá vendo como a Argentina é simpática? Olhinho baixinho de marihuana da moça. Essas tias estão maconhadas. A maconha tá institucionalizada nesse país aqui, viu, gente? É por isso que tá falindo. Os caras só fumam maconha e comem picanha. Quanto mais fumam maconha, eles mais querem comer picanha. E quanto mais come picanha, mais pobre fica, porque picanha é caro. E você que se deixa levar pelo papo de que aqui tá todo mundo fudido, é tudo muito mais barato, não é tão mais barato assim. A gente teve que craquear o câmbio, porque existem duas opções de câmbio aqui. Existe uma opção que você pega na Western Union e existe uma opção de câmbio que você paga o dobro do preço pelo peso. Ou seja, você pode escolher pagar metade do que você ia pagar em todas as coisas da Argentina ou pagar o dobro, que seria o normal, né? Literalmente o Nubank craqueado aí na Play Store. E, mano... isso aqui é literalmente... você jogar jogo original de Play 2, tá ligado? Só louco pra fazer isso. É, a gente aqui, graças a Deus, encontramos aqui um GTA Rio de Janeiro pra gente. Não vamos precisar jogar o San Andreas. E, mano, assim, você pode ver que conversando com as argentinas ali, elas entenderam praticamente tudo. Tipo assim, foi uma ou outra palavra que ficaram... Tienes culo? Ela fala, eu tenho. Tu tienes culo, moça? Ou é que nem Sasha, filha de La Xuxa? La Sachita, filha de La Xuxita. Não tiene culo. Bom, agora a gente precisa esperar alguém ir embora daqui, porque tá cheio. O pessoal tudo querendo botar o pau na boca aqui, o pau doce na boca. Pessoal, você vai de pau ou vai de buceta? My friend, I think gonna go with pussy. Today is pussy. Because o pau parece muito doção, cheio de coisa, tá ligado? Parece que a pussy é mais, tá ligado, gosto... Não quero soar errado, mas parece que o doce da buceta é melhor do que o doce do pau, não. O pau parece que é muito recheado. É difícil falar dessas coisas, né? Tô me abandonando todo aqui. Eu não gosto de falar de putaria no trabalho, mano. É verdade, né? Mas aqui a gente tem que também saber ser profissional. É, a gente nem perguntou o nome das moças, né? Ah, mas nome todo mundo tem repetido, eu já vi vários Pedro por aí, então... É verdade, provavelmente não vai ser nenhum nome novo, né? O que importa não é o nome, é o brilho dos olhos. E ela tava com os olhos brilhando de maconha. Não, ela tinha um olhar bonito, é verde, olho verde e vermelho, nunca vi isso antes. É verdade, o pessoal aqui tem bastante olho verde, né? Olho claro e tudo mais. É, e falaram que é raro, tá tudo aqui, rapaziada. Quem quiser roubar globos oculares aí pra colecionar, os mais raros estão aqui. Verde, azul. Tá em abundância aqui, olho claro. Se pá, elas que vão sair do lugar pra nós. Um velho ali com 5 pica na mão, quer falar com ele? 5 pica marrom. Cadê as pica doce do velho? Quer falar com ele? Sei lá, não sei se ele parece muito feio. É, ele não tá muito amistoso, mas tá com pica na mão, né? Assim, o cara que vem aqui, ele tá... A gente veio num lugar, olha lá, várias picas de chocolate, filho. Só pica preta, filho. E uma Black Cock na mão. O cara saiu numa bandeja com 4 Big Black Cock. Mano, eu vou chegar lá, vamos chegar lá em inglês e falar, do you speak English? I want the black pussy with pink lips. With pink vaginal labia. Ai, caralho. O cara tá tomando um suco verde que parece ser creme de gonorreia. Ele pediu o gonorreia juice com 4 black cock. Two gonorreia juices and 4 black cock. You have black pussy or you just that racist, my friend? Vocês vêm de pica preta ou pra vocês, vocês não gostam disso? Vocês vêm de pica preta ou vocês são racistas mesmo no bagulho? Aí fala olhando no olho, fala que a gente tá entrevistando aqui pro Spotify. Mas você vai falar no microfone agora, porra, fala aí. É. Não, por favor, macaquito, não atrapalha meu trabalho. Cara, que lugar maravilhoso. Muito bom. Ó, ele tá sorrindo agora, acho que ele quer falar, hein. Mano, na real... Pô, eu queria muito sentar aqui fora, na real, mano. Eu acho que, mano, essa... Come esse pau logo aí, tia. Eu acho que essa rua é a rua, tipo... Rua da putaria. Sem preconceito, tá ligado? Ah, rua para Frentex. É, rua alternativa, tem... Para Frentex Street. Estamos na Frentex Street, na Argentina. Aqui a putaria rola solta. Tem homossexual, tem lésbica, tem pau, tem vagina, tem... Tem gente andando de crocs. Pô, mano, eu acho muito... Pô, eu acho que Deus devia lançar um patch novo aí e lançar mais genitália, mano. Ou Deus ou a ciência. Dois só é brincadeira, né? Não, mano, você chega na loja de putaria, tem pau e buceta e acabou. Você viu que a gente foi conversar com a mulher, nem rendeu tanto assunto. Ela é pênis. Pênis e vagina. Solo esto. Solo esto, nem culo, nem culo. Falou, pênis e vagina, papum, pirulitão, pra doce. Não tem mais nada. No gonorreia juice. Gonorreia juice. E ali, ó, tem caldo de buceta menstruada também, que é um suco de frutas vermelhas. Mano, e tem uma coisa muito estranha, que tem muita criança nessa rua. É, acabou de entrar uma criança na loja de pau, fiquei preocupado. É sem pau? Uma criança com um toquinho do Pikachu acabou de entrar na loja de pau. Esse papo tá me incomodando. Mano, mas é bom, é educação sexual, o moleque desde cedo já vai saber o que é pau. Aqui la puntita não se chupa, se muerde. E essas duas velhas compartilhando a briga? É, tem duas velhas compartilhando a mesma piroca. E parece uma piroca com cheddar. Parece uma piroca salgada aquilo ali, né? Credo, mano. Piroca que... suja, né? É. Eu quero uma pica sem lavar. Sem lavar. Uma pica bem cebosa, por favor. Mucho queso, mucho polenga. Pica com polengue. Uma pica com smegma extra, por favor. Smegma sauce extra. É, dá pra você vir aqui tomar seu café da manhã, pedir uma pica com polenguinho. Né, que é aquele queijinho de rola que quando você bate a punheta... Mano, muitas crianças num lugar como esse me... Porra, a Argentina é muito mente aberta pra umas coisas. É, aqui o kit gay tá comendo solto mesmo. Não, tão com medo do Lula aí, deviam ter medo do Hernandes. O Hernandes tá 10 passos na frente do Lula já. O Hernandes tá transformando todo mundo em gay aqui, viu? E você, Pablito, o que você tem a dizer aí sobre a La Puntita? É... Eu acho que é isso aí mesmo. Tem que dar pica pro povo mesmo e... Pica doce? Pode ser, uma salgada, às vezes vai bem também, né? Variar no cardápio. É verdade. Tiene salt e pussy. Tiene salt e black pussy. Please, with red lips. Don't forget the red lips, please. Seria a pica de abacaxi a mais doce? É, acho. É, teoricamente deveria ser, né? Esse negócio de abacaxi, será que os caras falam só pra dar uma onda assim? Ela tá com uma senha? Você pode pedir e comer onde quiser, tá ligado? Vamos fazer isso então? Vamos pedir. Mas vamos pedir pica. É hora de pedir pica. Quer pique? Quer pique e não tá sabendo pedir. Ó, nós estamos gravando podcast no meio da rua aqui de Buenos Aires, ó. E a gente vê num lugar... Que só vende pica e buceta. Se quiser pica, você tem que saber pedir. Acho que... Não adianta, você tá querendo pica e não tá sabendo pedir, aqui não é seu lugar, tem que saber pedir. Aqui la pontita não se chupa, se... Não se chupa, se muerde. Vamos pedir pica? Ih, calma aí, acharam nós aqui. Dá uma palavrinha aqui com a gente, tá pedindo pica aí? Óbvio, sempre. Pica doce ou pica salgado? Pica doce. Pica que sabor? Pica de Nutella com chocolate branco, óbvio. É bom. Você é brasileira? Sou brasileira. Vai pedir pica também? Vou. Tô pensando se eu vou de pica ou se eu vou de Xana. Eu pedi pica, vai fazer uma... Você já comeu? Vocês comem pica com frequência? Não, com tanto quanto eu gostaria, infelizmente. Ah, é difícil, né? As vacas estão magras. Sim. Mas o mundão vai girar. Tudo bem, amiga? Tudo bem. É, e a coisa vai acontecendo. Amigo, pica preta? Eu vou querer pica uma, doce? Eu vou querer uma boceta salgada. Sim, red lips? Red lips e uma bocetita. Ok. Isso faz um tempo. Sim, foi em 2015. E onde a gente está? Como é o nome de vocês? Gabriela. Yasmin e Gabriela. Vocês moram aqui? Pode crer. Rock and roll. Una piquita. Por favor. Ó, tá chegando minha hora de pedir pique, hein, rapaziada. Cuida com isso aí. Tá chegando a minha hora de pedir rola. Rola? Dois, rola. Vou tentar pedir inglês. Tá metendo inglês ali, ver se alguém speak English. Acabou de ter contato, né? É verdade. Ah, muito obrigado. Lógico. Puntita. Puntita significa o quê? Puntita é o pau. Mas significa pau mesmo? Não sei. Dulcita. Dulcita é pau e chana. Cartão de Kinder, mano. É essa, hein? Ah, tô olhando o cardápio aqui, rapaziada. E aí? A bebida é de boa. Tem alguma recomendação pra fazer pra nós, Yasmin? Recomenda a tua pica favorita. Meu, eu gosto muito de Nutella, apesar de ser super estimada, e eu gosto de chocolate branco. Tá. Mas o de Kit Kat também é bem bom. Tá bom. Eu acho que eu... O doce de leite não é tão bom. Kinder é bom? Kinder é bom. Acho que eu vou mandar uma piroca de Kinder. Eu vou pedir uma piroca de Kinder com topping de frutilha, que é morango, né? Até onde eu sei. E você, amigo? Pede a bucetona? Mano, eu vou pedir uma... Eu já falei, Black Pussy, uma Red Lips. É, eu vou pegar uma... Esses são os temperos... Ah, vou pegar um doce de leite com... Só, doce de leite. Buceta de doce de leite? É, só uma buceta de doce de leite, mais nada. Sim, sim, sim. Quê? E chips é uma pontita, será que é champanheta? Não, é ponto de exclamação isso aqui. Não, mas pontita, o que, que é? Pontita? Ah, será não sei. É não sei mesmo. A Yasmin não sabe, só tem, não tem... The pussy, they're out of pussy. Ah... Mahem! Lá vai o Pedro. Tchê! Ah... Parece que acabou a buceta, rapaziada. Lady, there is no more pussy. It's over. It's over. No more pussy. Fodeu, nós é hétero, nós vai ter que virar gay. Mano, e aí, mano? Vai botar boca na pica mesmo, mano? Vai ter que botar boca na pica sem meme. Senhora, me soy espiada, me soy sword. Como eu posso dizer? Eu soy espada, sword. Não puedo colocar pica em minha boca. Pega malo para mim. É minha nação, mi povo. É, o povo no meu país é, não gosta de gays. Deixa eu voltar para lá depois de botar a boca na pica, vão me linchar na rua. Caralho, ela tá mostrando a pica, tipo, na moral mesmo. Que baixaria esse país. Mano, se trampar aqui, você perde vontade de... É, vira. Você ressignifica o sexo, né? Quando você trabalha num lugar que só vende buceta e pau. Vocês vão ver o pai desenrolando em espanhol agora, rapaziada. Segura aí. Segura essa emoção aí. Segura aí. Óbvio. Você fala só inglês, né? Você é iugoslávico. É, in the Yugoslavia, do we not speak Spanish? We don't speak Yugoslavisco and English. And Yugoslavico doesn't seem to be an option here. If one person here speaks Yugoslavisco, it's gonna be a surprise for me. Rafadura es dulce, pero no es mole, no. Passa nada, fio. Esquece. Quando os caras pedem desculpa, falam assim, passa nada. Passa nada, o cara tá com 12 câmeras na mão. Tá querendo a fodida ou a não fodida? Quero a buceta fodida ou a buceta virgem? Quero que toda buceta venha fodida ou queres foder tu mesmo? Quero a buceta assada ou fodida? Ah, eu quero a fodida. Mano, o pessoal daqui da frente tá querendo pica e não tá sabendo pedir, porque estão uns 10 minutos no caixa já. Pô, se você tá querendo pica e não tá sabendo pedir... Você já conseguiu pedir. Conseguiu? Sim. Se alguém não tiver sabendo pedir aí, é só falar com a gente que somos especialistas. Em pedir pica. É melhor ainda ter da noção. A gente tem noção do bagulho. Esse know-how, né, que fala lá do... Na gringa. Na Iugoslávica. MSN. Um som de MSN do nada, gente. A gente tá num lugar diferente. Vocês precisam de ajuda, gente? Uma ajuda financeira? Sim, mas... Teremos pesos. A gente é estudante. Mas sério, deu merda aí? Não, é porque ela não tá conseguindo entrar no aplicativo do Mano, cês... Ó, ninguém vai ficar sem pica aqui, hein? Se vocês quiserem fazer um pix pra mais, a gente paga. Não, pô, não precisa fazer um pix, né? Mostra que você tem pra gastar. Precisa, precisa sim. Mano, tá ficando muito quente aqui nesse lugar. Eu não sei se é o bafo de pica. Muito carinho, velho. Isso é tipo um pix? Calorcito, sim? Muito caliente, né? Segura-me o microfone enquanto tiro minha roupa. Luquinhas tá fazendo aqui um striptease aqui no meio da, do bar de Piroca. Já que liberaram a sacanagem, eu vou tirar minha roupa aqui nesse estabelecimento. Mano, fica pelado. Na moral, já tem pica pra todo lado mesmo, essa porra. Mano, agora uma pica de verdade vai ser... O bagulho é uma réplica. Cara, você é inspirado idêntica. No quê? Eu trouxe o bagulho. Oh, mas só tem pica circuncisada aqui, mano. Oh, isso daí é uma puta falta de representatividade. Suado pra caralho, mano. Cadê meu prepúcio? Tênis com prepúcio? Tênis com fimose? Prepúcio é quanto pessoa a mais? Paga mais pela fimosinha? Porra, pagar mais pelo prepúcio é brincadeira, pô. Eu nasci com essa porra. É mais massa, né? Quando for pedir, chega lá e pede uma pica mesmo. Uma pica. Uma pica? Deu certo? Não. Deu certo? Deixa que a gente passe aqui. Não, pode deixar pegar dinheiro. Certeza? Sim. Ah, nós estamos aí. E a fila só cresce. É, esse país aqui tá fudido. Tá mentindo. Eu venho trazer a realidade, que nem poucas pessoas têm coragem de falar. Chupito. Eu vou querer uma canteira. Aí, ó. Tô sabendo pedir pica. Buenas noches. Acabou o pussy? Acabou do chita? Você me acabaram. Acabaram? Não vai fazer uma... Ok. Eu vou querer puntita de dulce leche. Cobertura... Chocolate branco. Algum topping? Ah, não vou querer topping. Alguma bebida ou algo mais? Água com gás. Com gás? Sim. Ah, depois não tem pussy, depois mais tarde? Sim. Mais tarde tênis? Exato. Ok. Ah, vai chegar bucetão. Exatamente como... É, rapaziada, você viu, né? A gastação do espanhol sendo feita. O espanhol foi gasto. Bom, agora estamos aqui do lado de fora, esperando nossas pirocas ficar prontas, porque a buceta acabou. Mano, nunca esperei tanto por uma piroca na minha vida, mano. Piroca geralmente vem fácil. Mas que vai fácil, vem fácil, vai fácil também, né? É bom saber que a gente vai ter uma pica que veio mais difícil, mas que vai também ser mais frutífera, né? Posso dar um papo de visão? Piroca... Tá parecendo o tarado do parque. Ih, apitou. Piroca que vem fácil goza rápido. Pega essa visão aí. Pô, ali ó, tem uma mesinha ali pra nós sentar. Olha lá o Pablo sorrindo. Pegando pica sorrindo. Olha, tá sorrindo. É o primeiro cara que sai daqui sorrindo. Todo mundo sai daqui com cara fechada. Como se não tivesse com quatro pica preta na mão. Pabrinho, cadê as pica? Cadê as pica, amigo? De mãos abanando? Falso, era buceta, não era nossa. Ah. A gente quer pica. Ué, mas ela tocou o nosso. Tocou, mas que deram outro. Era uma pica rosa. Tô engambelando nós, mano. Estamos sendo feito de otário. Estamos esperando pica Tamo sentado. Esperando pica faz muito tempo. Fomos oficialmente gambelados. Engambelado, esperando pica na rua. Tô me sentindo engambelado, cara. Pica doce ainda. Porra, mano. Não é qualquer pica, não. Pedi a salgada, tá ligado? Falou que demora mais a pica salgada. Pedi uma doce. Dá a pica doce. Caralho, engambelados. Deram a volta por cima de nós. Mas fé que as picas vão vir, mano. Vamos a la playa, comer la cucaracha. Vamos despacito, despacito. Quero te inspirar tu quello despacito. Toma. Foi tudo no freestyle isso aí? Mano, é que eu... Na verdade, é tipo, juntei toda a cultura que ah, eu... Ah, você tem experiência da vivência de rua, né, no caso. É, sim, a vivência de coxa. Eu vim da... Caixa. Coxa. Porra, mano, caixa. Eu tenho vivência de caixa, mi cabrão. Caixa. É que fala, né? Caixa. É só lembrar do mapa do CSGO lá, caixa. Ah, pode crer. Você não é dos games, mano? Eu sou, mas eu não tinha lembrado, eu não joguei tanto CSGO, mas eu conheço os mapas. Uma boa estratégia. Pra lembrar de lixo, eu lembro de bazuca. Basura. É, sim, pode. Sim, isso eu também. Basura. É a basura. Mano, mas será que esse bagulho é bom, mano? Eu acho que vai ser tipo um donut, tá ligado? Eu acho. Perto e a pica novinha, mano, ela tava reluzente, bem cremosa. Eu acho que é bom. Pica fresca? Uma pica fresca de chocolate. E uma teoria... Caralho, filho, o bagulho começou a pegar aqui na frente, o Bar Brahma. Pô, mano, tem que ir lá, mano, nós tem que ir lá. É cheio de Bar Brahma. Vamos lá, entrevistar uma galera? É... Não vai dar áudio, não. O bagulho vai tocar lá? Vai, né? Não sei, é, não sei, na real. Ou a gente vai lá com o pica na mão, ou não pode, já. Acho que vai ser muita coisa pra segurar, né? Pica, microfone. Mano, mas eu acho que é bom a pica aqui, porque... Tipo assim, se as pessoas vão saindo séria... É porque elas já comeram. Não, só quero comer um doce, tá ligado? Elas só estão aqui porque elas já gostam do bagulho e não querem. Mano, por elas nem tinha forma de pau. O cara saiu daqui pensando, pô, não precisava ser uma piroca isso aqui, né, mano? Eu só queria meu doce. Faz uma rosquinha aí, mano. Pô, eu gosto tanto do lugar aqui. Pior mas... que rosquinha é o outro, é o que falta, né? Tem boceta, pau, falta rosca. Falta o culo. Não tem nesse culo. Existe um argentino que, tipo, ele adora doce, só que ele é homofóbico. Só que ele tem que vir aqui chupar pica. E muito puto, porque ele, droga, estou chupando. Sai com a cara mais fechada possível. Mas, ó, dá pra ver que o povo aqui é homofóbico só pelo fato de não ter cu, né? É, verdade. Pica, o cara dá pra falar, não, é minha pica, pô, tô chupando a própria pica. Agora, cu... Como é que o cara vai explicar? Nossa, mano, acabou de passar um bronquiossauro com focinheira sendo levado por uma menina de 3 anos de idade. Filma isso lá. Vai lá. Vai lá. Atrás da criança? Vai lá. Mas não dá tanta pala. Corre, meu argentininho. Pedro tá indo filmar uma criança levando um cachorro que tem 6 vezes o tamanho dela. É, mano, pô, esse tá sendo um podcast muito sensorial, assim. Você tem que se imaginar como se você estivesse num VR, fechar os olhos e se imaginar onde a gente tá. Porque muitas das experiências aqui estão sendo vistas, né? A gente tá relatando pra vocês, mas aí com o poder da imaginação de vocês e a atmosfera que a gente cria, vocês vão se sentir nesse mesmo ambiente que a gente tá. E a gente pretende fazer um review de pica aqui ao vivo. Alô, Gabriel! Pediu pica lá? Ah, é bom que a pica venha quente, né? Tamo esperando aqui que não seja à toa. Gosto de piroca quente. Será que ele conseguiu o footage? Tá voltando o nosso argentininho. Não deu certo? Assim, eu pedi, tá ligado? Porque tava estranho, tava muito perto. Aí eu falei, ah, posso... Puedo fotografar de cuesta, no? Aí ele, tipo... Ele pegou o cachorro pra eu tirar a foto, tá ligado? Ele achou que eu queria tirar foto do cachorro e não da criancinha segurando o cachorro. Porque, tipo assim, o cômico era que, mano, era uma criancinha de 30 centímetros levando um cachorro quase do tamanho dela, tá ligado? Não, era bem maior que ela o cachorro, mano. Ah, não, assim, mas ele de 4 patas era quase maior que ela. Já. Ó, esses caras aí estão dando pala. E aí, grandão? Caralho, fala aí, rapaz. Hein? Beleza? E aí, mano? Não para de chegar gente estranha aqui. Olha lá, o cara já pediu pra pegar no pau do amigo. Amigo, pedir pica é ali, ó. Pedir pica é aqui. Não, mas sinto muito, é a dele que eu quero. É a dele que eu quero. Mas a dele não é tão doce. Ah, de qualquer forma, pego também. Que cara doido. Ai, mano. Seu filho da puta. Tá happy, man? Ô, quando você falou que ia vir pra cá, eu pensei que era um show, mano. Não é. Quer dizer, a gente sempre dá show, né? Mas não é de música. Mano, pelo amor de Deus, eu posso tirar uma foto de vocês agora? Claro. Eu posso pegar uma sua foto também? Não, a gente tá fazendo tráfico internacional de droga, mas isso aqui não atrapalha, não. Vocês são mineiros? Demais da conta. Legal. Vamos tirar uma fotinha aí, pô. Mano, aqui é um bairro... Bairro da putaria? Melhor. Bairro da putaria? E aí nos outros bairros é zoado? Zoado? Ó, tem... A gente, por exemplo, a gente mora em Balvaneira, tá ligado? Zoado lá? Lá, assim, tipo, mendigo pra caralho. Igual vocês falaram que aqui... Eu vi o story ontem, vocês falando que não tem mendigo aqui. Realmente. Palermo é muito difícil de encontrar. Ah, igual... Bairro Nobre São Paulo também. Mas a gente não tem problema com pobre, não. Assim, se tiver do meu lado, eu não. Ih, ó, chegou o mano das picas. Pelo branco é esmalte, pelo... Olha que perigo. Esse corte é do brancão, né, mano? Não, esse aí é do Pedro. Eu fui de pica preta. Eu fui de pica preta mesmo. Como vocês chamam? Gabriel Pedro Minardi. Gabriel e Pedro. Isso é inutilismo mesmo, é da Lucas? Silva. Inutilismo da Silva. Tá bom. Isso aí. Lucas Vinícius. Da hora. Onde vocês moram? É longe daqui? Mano, a gente mora não. Inclusive, mano, pra você ter ideia, a gente tava agora, a gente pegou um ônibus de lá até o lugar onde vocês estavam agora, tomando um cafezinho lá e tal. O Donha de não sei o que, fogo. Do fogo. Chegamos lá, aí não tinha ninguém. Aí a gente ficou, cara, aí o que, que a gente faz? Ah, vamos esperar eles postarem uma história. Aí vocês postaram a história aqui, e nós saímos correndo. É isso, estamos postando a localização nossa aí, porque a gente não tem medo, entendeu? Mano, fica tranquilo, não atrapalhou nada. Foi? Não atrapalhou nada, mas. Atrapalhou nada, né? Nada, até parece. Ô, licença. Ô, gente, a gente não tá atrapalhando vocês não, né? Certeza? Vocês queriam privacidade aí, casal, coisa de... Então tá bom. É, a Argentina não tá exatamente rica, né? Não. Mas esse bairro, se separasse, tinha nós. Eu prefiro preto. Você vê que você segregou aqui, né? Ele resolveu pegar pinto. Agora nós estamos com as picas na mesa aqui, vamos fazer... Pera aí, não morde essa porra ainda, mano. Nós vamos botar tudo na boca. Ó, rapaziada, a gente vai fazer o primeiro campeonato de engolir pica doce aqui. Ah, de engolir? Caralho, é. Isso é muito grosso. Vamos ver quem só consegue. Só chupar ou tem que mastigar? Só não, chupar. Põe na boca, vê o quanto consegue. Tá. Eu já medi quem vai. Consegue mais, né, mano? Vai. Caralho. Foi até aqui, ó. Mano, foi até aqui, assim, ó. Caralho, eu ganhei, mano. Olha aqui. Eu falei que o Pablo ia ganhar? Caralho. Caralho. Pô, o bagulho é bom, mano. Au. Nossa, faz sentido comer isso aqui sem meme. Não. Muitas pessoas estão sérias. Não, então, você vê tia comendo, você fala, caralho, que tristeza. Saiu? Vocês estão por onde, rapaziada? Palermo? Aí foi a pé. A pé? Você tá sujo de pinta toda. Sujou pinta toda. Rapaziada, o doce de pica é bom mesmo, mano. O bagulho é bom sem meme. Garfo, faltou nós experimentar a xereca, né? Tá sem xereca. Acabou a xereca. Cheguei lá falando, me dá uma migalha de buceta, por favor, uma migalha. Falou, não tiene. Não tiene. Tiene, mas acabou. Chuparam todas. Nota pra piroca branca. 8/10. É um doce bem legal, mas é um doce bem doce também, né? É, interessante. Parece o donut da Barbie que a gente comeu outro dia. É bem, bastante doce. Mas o moranguinho dá uma quebrada. Eu fiz bem de pedir um morango. Muruango. Tem leite dessa piroca. É, imaginei, ela é recheada mesmo, né? Caralho, mano, é uma... Deve ser umas 6 mil calorias esse bagulho. Mano, eu não sei se eu vou aguentar tudo isso de pica, não. Eu queria buceta, que é menorzinha. Você também é fácil de aguentar? É difícil aguentar, mano, é uma pica, mas é uma pica grossa. É uma pica bem grossa, mano. Ô, mano, se você conseguir trazer um apanhado de garfos... Bom, agora com o nosso... Chegou, né? Agora que nossa pica chegou aqui, nossa missão tá concluída nessa noite argentina. Né? Enquanto a gente tava aqui, anoiteceu. Então, buenas noches, né? É interessante lembrar isso também, né? Que a gente saiu de casa de dia e já tá de noite. E a putaria vai começar aqui em Buenos Aires. E a gente é melhor já ir se encaminhando, que a gente não é besta de ficar de fora de uma confusão dessa. Né? E... Pica chegou e a gente tem que dar atenção a ela agora. É, então, eu quero me concentrar... Ai, caralho, os cachorros saindo na mão. Caralho, fez barulho de que ia matar. Não sei se deu pra ouvir aí, mas os cachorros aqui estão se estranhando. Nossa, água com gás, da Silva. A cara que você fez. Parece que comeu merda. É, mas é assim que eu me sinto tomando água com gás. Bom, rapaziada. Parece que vai ser um bagulho normal. É. É do Lana Del Rey, ó. LVDR. É, bom, e é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Quarta-feira que vem tem mais Bocadinhas. Agradeço muito você pela audiência nesse episódio excepcional, especial. E por mais episódios assim, on the street, on the road, falando com pessoas, conhecendo novas culturas, conhecendo novas picas doces, salgadas, talvez até bucetas. E é isso. Dá um tchau aí, rapaziada. Tchau. Hasta luego. Bye, bye. Você ouviu Bocadinhas. Bocadinhas. De volta na próxima semana.